comigo é pá, é mais do que sonhar. Amor tão raro de se viver. Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer: você comigo é bicho, me deixa tão afim. Meu pensamento me leva além. Bastou você entrar na vida pra ficar tudo bem. Não quero desfrutar de você. É bom parar o tempo. Tem tudo pra dar certo. Nós dois, já sei que não tem jeito. Tá feito, você me ganhou. Dar certo nós dois, já sei que não tem jeito. Vem.